da Polar, da 10, Netuno, 10 graus, 09 mais. Para 2, Eu vou passar a descida. Alfa Direto Ultimir. Firme se encontra o recíproco 128, decimal 1, contorno 126, decimal 0. Forma de sete, se encontra o recíproco 128, decimal 1, contorno 126, decimal 0. Salvador, boa tarde, 3894, final 90. 3894, autorizado o pouso na 10, o vento é 1-0 graus, 1-0 mais, ajuste no 0-4. Esse pouso não no 0, 0-4, ajuste 3894. Serra Volsata, mantém a corredora Cruz, L507, Carice em teste, mantém a corredora Interlagos, a partir da tarde. Thank you.

Leva a patrulha, deixa para 2.000 pontos, existe uma zona de ataque. Thank you. Zero, vento 110 graus, 08 mais. obtiver autorização de decolagem, alinhar e bater apenas na 10. Só para informação, o senhor poderia proteger aí novamente a rota autorizada? Obrigado, uma boa tarde. Passa a Bahia Colar, da 17, o Neto 1, 20 graus, 09 graus. Você já livrou esse da 1028? Afasta 25 milhas, tempo de voo aproximado em 30 minutos. Isso vai demorar 20 milhas. Reportará 20 milhas, mantendo forte mil pés. Obrigado.

Então, deixa eu ver se agora vou mais um, notamos de 0, confirmando, vou direto em 4, deixamos de voo 050, deixamos o 0 local, 37,22 mil velocidades. Eu sou o 3 São